Latinoamérica. Devagarinho, mais ninguém se vai aleijar. Devagarinho, devagarinho, entra os lábios e nada se vai estragar. Devagarinho, devagarinho, entra os lábios, ninguém se vai aleijar. Devagarinho, devagarinho, entra os lábios e nada se vai estragar. Este é o ritmo do meu coração. Vem cá, pega na minha mão. Em Portugal é assim, pois então. Chegaste à hora certa, a porta está aberta. Vamos amar, só amar. É ritmo de magia, da noite até ser dia. Vem ter comigo, faz o que eu te digo, vem cá. Este é o ritmo da minha canção. Este é o ritmo do meu coração. Vem cá, pega na minha mão. Em Portugal é assim, pois então. Vem cá, não tenhas medo, faz de mim teu brinquedo. Vamos brindar e alegrar. É ritmo de magia, da noite até ser dia. Vem ter comigo, faz o que eu te digo, vem cá. Te ter e nada faz sentido. Sem ti não sei viver.

meu dia, vou buscar essa loirinha, fazer o que há a fazer. Vou dar-lhe um beijo no escurinho do salão. Agora vai, lá tem que ser. Coração, se não for desta, nunca mais volto a beber. Agora vai, meu coração. Vou dar-lhe um beijo no escurinho do salão. Agora vai, lá tem que ser. Coração, se não for desta, nunca mais volto a beber. Coração, vou dar-lhe um beijo no escurinho do salão. Agora vai, lá tem que ser. Coração, se não for desta, nunca mais volto a beber. Agora vai, meu coração. Vou dar-lhe um beijo no escurinho do salão. Agora vai, lá tem que ser. Coração, se não for desta, nunca mais volto a beber. Coração, se não for desta, nunca mais volto a beber. Eu sempre gostei de ti, eu sempre te conheci, nunca pensei que me deixasses só. Eu sempre te procurei, eu nunca te abandonei, nunca pensei que te sentisses só. Só como eu, vivo só para ti, morrendo só para te ver. Só como eu, e a casa.

televisão. Figuria lá escuta a joia, meia-se em toda a parte. Vou andando atrás de ti só para ver o teu sol refletido na traseira do teu smart. Bomba canção, bomba canção, canto artilhado para fechar da feira. Se era para subir, toca assistir que eu já mandei. tu esqueceste os nossos momentos. Eu sei que não fui a tempo, por isso perdi. Sei que tens uma outra vida e já não pensas em nós mais. Se te sentires perdida, eu vou estar sempre aqui para ti. Esta saudade que tenho de ti mata-me aos poucos por dentro. Eu não consigo estar longe, fico perdido sem ti. E eu enlouqueço nesta solidão. Penso no dia em que possas voltar, mas são só sonhos, porque sei que te esqueceste de mim. Fomos o sol em momentos da nossa vida, e só Deus sabe o lamento que vai em mim. Sei que tens uma outra vida e já não pensas em nós mais. Se te sentires perdida, eu vou estar sempre aqui para ti. Esta saudade que tenho de ti mata-me aos poucos por dentro. Eu não consigo estar longe, fico perdido sem ti. E eu enlouqueço nesta solidão. Penso no dia em que possas voltar, mas são só sonhos, porque sei que te esqueceste de mim. Mateu-me aos poucos por dentro. Eu não consigo estar longe, fico perdido sem ti. E eu enlouqueço nesta solidão. Penso num dia em que possas voltar, mas são só sonhos, porque sei que te esqueceste de mim. Esqueceste de mim. Quando me disseste que querias partir, simplesmente disse vai ser feliz. Não me dei por vencido e com indiferença jurei não ter dor, mesmo que te veja com um novo amor. Não vou ficar sentido, mas depois, quando por acaso te encontrei depois, como alguém ao lado eu vi como dor, o que não quis ver quando estavas comigo. E agora estou desesperado, da minha vida, e aqueles tempos em que estavas comigo. E agora estou desesperado, porque não te tenho mais de minha vida. E aqueles tempos em que foste minha fazem parte do passado. Agora estou desesperado, porque já não volto a ter o teu carinho. E a pouco e pouco vou morrer sozinho, a olhar o teu retrato. Agora estou desesperado. Hoje levo tudo só para te dizer o que não te disse da última vez, quando me pedias para ficar chorando. E até dava a vida para voltar atrás e voltar a ti o que hoje a ele dás. E não este grito tão amargurado. E agora estou desesperado, porque não te tenho mais na minha vida. E aqueles tempos em que foste minha passem parte do passado. Estou desesperado, porque já não volto a ter o teu carinho. E a pouco e pouco vou morrer sozinho, não olhar o teu retrato. Agora estou desesperado. Que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que nada é tanto. E eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto. Neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. E quando possa, e outro abraço não chega. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estou longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. deserto. Já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Oh no, there she goes, out to run the flow. She shot me with the bow, and all I see is her. Her body's like, whoa. Dança e feitiça o meu olhar. Ao sair do meu pensamento, poesia em movimento. Fico parado no tempo a vê-la dançar. Ela sabe quando a vejo, incendei o meu desejo. Quando o seu corpo se move, é puro fogo, é puro fogo. E o seu ritmo leva à loucura, é magia pura.

melhor cheiro. Tudo forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado de me ter custado. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Faltou-me, falha a chama. Faço a mala, faço a cama. Francesa. tantos anos. O teu rosto é só saudade, a vida é só engano. O meu coração viajante, com esse teu ar que é de mulher, que é de criança. E amos que senti, tu apagaste a lembrança. É uma paixão que ainda não conhecia. E enche de emoção cada hora do meu dia. E eu que sem saber até me achar andei perdido. Em ti me encontrei, tudo é melhor, faz sentido. E para te dar tudo o que tenho, batendo como louco, pronto a obedecer a qualquer ordem tua. Assim pede-me o sol, também te dou a lua. Foi só um olhar, um instante, um instante. Deixei de ser um viajante. E é desse olhar que desde então nasce a magia. sede de um sorriso que espero dos teus lábios, que eu quero, que te peço, que te imploro, que preciso. Alguém por demais envergonhado, que por ser tão desajeitado nunca foi capaz de falar. Só que hoje viu o tempo que perdeu, e sabes, esse alguém sou eu. E agora eu vou-te contar. Sabes lá o que é que eu tenho passado? Estou sempre a fazer-te sinais e tu não me tens ligado. E aqui estou eu a ver o tempo a passar, a ver se chega o tempo de haver tempo para te falar. Eu não sei o que é que te hei de dar, sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Podes crer que à noite o sono é ligeiro, fico à espera o dia inteiro para poder desabafar. Mas como sempre chega a hora da verdade e falta-me o à vontade, acabo por me calar. Falta-me o jeito, ponho-me a escrever e rasgo, cada vez a tremer mais, e às vezes até me engasgo. Nada a fazer, é por isso que eu te conto. É tarde para não dizer, digo como sei e pronto. Eu não sei o que é que te hei de dar, sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Muito obrigado. E agora vamos andar muitos, muitos anos para trás. Muitos mesmo. Num tempo em que fizemos esta música, éramos muito jovens. Mas hoje ainda somos muito jovens. E curiosamente, na altura, éramos jovens com muitos ideais. E hoje continuamos a ter os mesmos ideais e mais. Foi exatamente com esta música que tudo começou. Foi então que eu não quis. Então que eu não quis saber daquilo que fui, nem o que era para mim prever. A vida às vezes cai em câmera lenta, sem espaço entre o 8 e o 80. Fui mais do que eu. Mais do que eu sim, fui mais daquilo que eu nunca quis para mim. Fui mais do que eu podia crer. Fui mais do que o espelho tem vindo a dizer. Nada ficou por dizer. A vida às vezes cai sem permissão, sem pena de negar a explicação. Fui mais do que eu, mais do que eu sim, fui mais daquilo.